cima e vai começar. Um, dois, três, já! É ao vivo no Maranhão! E aí, Bacuri? É o animal da festividade de São Sebastião! E o gordinho detona! Pega, meu animal! Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói? Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Eu quero te dizer como estou. E a família esteticada também já na área. Um abraço do Juninho Pressão! E aí, Baguri? Deixou, é ao vivo! Seu nome no peito guardei. Amiga Jennifer Mendonça! A Mônica Thaís! Adiando o Paulo Refrigeração aqui! Ó. Do vai vem do mar. Vou te procurar. Dizer que é bom. Bacurita em festa. E aí, doutora? Doutora Fabiola, Henrique Pop e o vereador Júnior. Já! Júnior Rei. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Equipe Tamexi. Tá na área. Você quer um homem que te faça mulher. Vera do Popó! Vem no meu colo, vem. Vem aqui. E aí, Vera do Popó? Vem. Obrigado pela recepção. Te dá amor. Crocodilo Prime. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Crocodilo Prime. Eu só quero te dar. É emoção e agitação. Paixão, não vem assim. Gordo e Dinho Pressão. Raquel System. Demais, eu não vou mais permitir. Abel System. O teu olhar, meu amor. Não consigo esquecer de você. Tudo lembro do seu jeito lindo. Os Brothers. Era você a mais bela. Os Brothers Gordo e Dinho Pressão. A referência impressão. Amor à primeira vista. Parece que desejo tanto te amar. Vou lembrar, vai! Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Como é que você tá? Como é que você tá? Estou como criança perdida. O nosso amigo DJ R7 Pressão. O rock doido tá aqui, a galera do Globo. Nosso amigo é o Daí Cardoso. E a galera de Portugal. Churrasquinho da Gigi é onde a galera janta toda noite no Maranhão. No Bacuri. No hotel da Emily. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos. É o amor. Eu não posso esquecer os lábios. No quarto fechado, eu não paro de pensar. Brothers Gordo e Dinho Pressão. A dupla pressão do Pará. Tomando conta da sua noite. Ela veio assim. Aqui. Então de repente. Tudo aconteceu. Família GDN de Serrano. Eu não sei explicar. O Iraninho do Prime. É normal. O Ivonilson Mix aqui, ó. E eu? Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. Por quê? Até o amanhecer. Isso é amor. Eu não posso negar você. Chega primeiro lá onde você for. Eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Segura o som. Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ver. Deixa comigo! Agora já! Eu sempre relembro Crocodilo Prime. Alô, meu produtor Bagal, chega. Marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Dali, crocodilo! Agora. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Vai, gigante. Isto é amor demais. Amor pra recordar. Recordar. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Família BDL, Vinícius 07, o Thiago Soares, João Santos, o Jonta, a Carol Denise, a Grande Serrano, Júnior Bro, a família Bom Preço, Laurinha, parada obrigatória aqui, bora Laurinha! 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim, não dá mais para te esquecer. Queria tanto te conhecer. O Toca Tudo do Pará. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de... Amigo Vampoca. Tá pegando fogo. A Tainá, a Maria. A Gracinete, o velho da TF. Gordo e Dinho Pressão. Seu dinheiro já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tragar. Parceiro embaixador Webert, você, dia 8 ele tá chegando pra curtir o carnaval em Belém. Ele é sua esposa Railane. Bora embaixador, assim ó. É ao vivo no Bacuri. Se liga aí ó. Brothers Gordo e Dinho Pressão. A dupla pressão do Pará. Os Brothers Gordo e Dinho Pressão. Oh, não, oh, sim. Um abraço pras polêmicas. Você volte pra mim. De tererê. Vou sofrer. família Martins, valeu. Meu corpo sente a falta de você. Família Cris Carlos, valeu. O nosso amigo Orelha. Um abraço pra vocês, Henrique Pop também. Você, ele tá na área aqui, ó. Aqui. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Mas o nosso amigo Jerry Pressão. O turbinado de. Não, de preta. Te a preta Cleide. A Tainara, a Tailane. O Wilson. Eles estão no gigante. Como vou viver se te deixar? Lá vem. É só marcante filé. E meus mal falados do Bacuri, Eduardo Playboy, o Israel Jamaica, o Janderson, o Emerson, a Paty Pimenta e a Clara Pimentel. Eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais espaço. Para José Elba. Não, tento disfarçar pra não ir. E o Ivo Campelo. Mas eu não consigo. O animal. Meu coração. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso. 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã. Novo fã clube super pop. Aonde o águia de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tafanã, da galera. Nosso amigo Breno Xande. O mais novo. O Maílson, James, o Bala. O Tafanã. O Adriano Tocantins e o Moleque Bom. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. DJ Júnior das Marcantes. Clube super pop. Homem do Cabaré das Marcantes no Maranhão. Galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. E esse CD aqui, ó, é mais um que vai direto da São Luís do Maranhão. Meu amigo empresário André da Fazenda Riveros. Ele que é amigo particular do Gordinho. E brevemente, aí tá no som que ele gosta. E aí, André? Bruno Mota, o Edinho Safadão, o Boris Vagabundo, os Caçadores de Brinquedinho. J. Paulinho GDU, isso é. Estona do meu coração. Me faz sentir muita emoção. É a galera do Una, sempre bem representada. Que paixão. Me enche de paixão. Ok, o Bruno Júnior Moisés. Eita, sempre aqui com o Gordinho. É crocodilo. O show do águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. O quê? Águia de fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a meter. Crocodilo Prime. Corações com lindas canções. É bom estar aqui. Te quero só pra mim. Faz, faz, faz. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Faz o S. Ai, papai. Ai, de depressão, agora, vai. Amiga Thalissa. A Ione. Agora ela tá atrás de você agora. Cal, cal, cal, cal, cal. Já sabia o Gustavo lá de Belém do Pará. Safadinha, tá na área. Morto

Taizinha Santos, aniversário do Ginho das Marcantes hoje. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Dinho Pressão e Gordo. O primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Insights, internet, home, beijo, seu e-mail, me comuniquei. Consegui. Que sensação eu sentia. Nossa história dependia de você aqui. Com ciborgue, o santo futuro fez o nosso amor surgir. Os alucinados 3D. Quando esse show aqui, ó. Suas melhores, suas principais. É marcante aqui no bagulho. Eu quero ouvir o gritinho, eu quero ouvir o gritinho. Bota fé. De rocha. Vai, vai, já! Me magoou, não pensou no nosso amor. Agora meus caixa baixa. Ficou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu supo. Amigo Dom Juan. Agora vem dizendo. O John e o Léo, tá todo mundo aqui, ó. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo meu amor, mas eu espero. E aí, professora? Eu não te amo, eu te venero. Professora Luciana. Ei, chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar. Trai-me. Nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche o seu ela. Deixa o coração. Ela não. Eu esse com Dinho Pressão. Ela não. Eu tome sua decisão. Ela não. Ai, papai, vai virar, já! Professora Lucinha, isso aí. E aí, Lucinha? Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. A Lucinha, Lucinha Rosa. Você é e a diretora. Sonhos, fica imaginando a tua boca dizendo assim. Ah, ela é a melhor diretora do colégio do Bacuri. É diretora, professora. Isto. É o doutorada. Exatamente. Precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua. E aí? Não esqueça um dia. Quando você me. Amigo Bro. A Mara, a Milena. O Júnior Moisés, Ana. E a Ruth. Crocodilo. Crocodilo. Aquela noite de amor. Olho nos olhos, te falei, amor. Que na vida tudo passa. Isso fica. Faz o quê? E a nossa polícia militar do Maranhão já na área. E eles já avisaram até 6 da manhã. O nosso amigo Breno! Estou pensando em ti. Na companhia do Chan também, o Jameson, o Maílson, o Adriano. Tá todo mundo aqui, né, demais, valeu! Faço o que preciso, sou. Até Andrei. Como é que é, moleque? Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci. Esperando por você, curtindo o novo príncipe. Entre você e eu. Vem meu príncipe negro, o som da galera. de Rocha. Pintura Lanternagem, alto estilo, tá aqui, ó. Essa aqui é pra atender pedido, ó. O cara chegou e soltou o maior valor do crocodilo. E eu queria curtir aquela batida que fala assim, ó. Ai, bora, Pedro, bora, Pedro. Ai, já. Pedro faz caqueado, ó. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita. Bruno Mota. Esse caldeirão é no Alan que o caçador te dá meu de periquitinhas. O Edinho safadão aqui, ó. E o meu técnico Tonelada. Ele dá valor, ele relembra. Ele volta no tempo. Bora, Benisca, bora, neném. Amigo Jefferson Cadu também da NET Soluções de Internet e banda larga, tá todo mundo aqui, ó. E aí, meu parceiro Cadu, segura! Nossa amiga Luana Prosa e meu amigo Diego Neri também tá aqui, ó. Meu Deus do céu. É ataque das cal, é? Olha aí, Tonelada. Ataque soviético. Nosso amigo vereador Júnior Rego já tá aqui no comando, parabenizando pela festa. Obrigado, galera do Bacuri. Marquinho Bará, esquema tens pra dançar e se apaixonar. Chegou, sou do povo, começou a posição, poderoso vai tocar. Tudo que exige em qualidade de som. No Lego você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Arrepia, meu animal! Ai, ai. Pode ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Marcante, marcante, ó. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou assim mesmo. Possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, amor, eu sei que errei. Quando liguei, te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em te amar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Ele existe em algum lugar. E quando ouvir vou me apaixonar. A luz da lua vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem meu animal tocar. Uhul! Solte a sua adrenalina. A noite cai, quem me segura? Eu vou pro crocodilo. Com Didi, Gordidinho, pressão. De junho, animal é o agito. Cai, quem me segura? Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mário e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. In the mix. O B2, o Patrick, o Glauber, o Japa, toda a galera que tá aqui hoje curtindo o Gordidinho. Obrigado pelo carinho. Bora pra cima, bora pra cima. E aqui, ó. Pressão. The hottest dance club in Brazil. Brazil.